Olha só, olha só. Ai, meu Deus. Vamos aguiar um negócio, o que é importante. É, graças a Deus. Vamos a um trote aqui. É o seguinte, Ulisses, eu tenho uma ideia. Vai, a gente liga, pegar um tipo um número aleatório, Bob digita qualquer bagulho aí. Sim. A gente liga. É. E aí, eu faço como se eu estivesse vendendo, tipo, um serviço de limpeza espiritual. Entendi. E aí, descarrego? É. Não descarrego, mas eu vou lá e converso com as pessoas e faço uma limpeza espiritual na casa da pessoa e vendo uns livros. Sim. Tipo, com conselhos, sabe? Palavras não. De Deus. Não. Como não sabe o que, Jana? Como assim? Conselhos? Palavras? Tipo, pensamento do dia? Tipo, pensamento de paz. Ah, tá. Tipo, ligado. Autoajuda. Ah, tá. Vamos vender essa limpeza espiritual na vida da pessoa. Ah. E os livros de autoajuda. Sim. E aí, quem não quiser comprar, a gente diz que é o demônio. O demônio tá falando com a pessoa. Entendeu? Entendi. E eu posso fazer isso. Você pode ser o demônio, Liz? Eu quero fazer isso. Beleza? Beleza. O Bob já tá discando um número aí. Vamos e lá? Aí, vamos lá. Eu acho que vai dar muito certo. Olá. Tudo bom? Oi. Tudo jóia? Pois não. Olha só, aqui quem tá falando é o Guilherme, da Paz Azul. Posso falar com você um minutinho? Da onde? Da Paz Azul. Sobre o que que é? A gente tá vendendo aqui um serviço de limpeza espiritual na casa das pessoas, entendeu? A gente está vendendo um serviço de limpeza espiritual na casa das pessoas, na vida das pessoas. Você me entende? Entendo. Você está interessado nos nossos serviços? Cara, tem amostra grátis? Tem. Na verdade, tem uma amostra grátis. Além da limpeza espiritual, a gente tem uma série de livros. São 12 livros, cada livro R$ 99,00. Quanto? R$ 99,00 cada livro. São 12 livros. Você pode pagar... 12 livros. Você pode receber os 12 livros agora e pagar só a partir do carnaval. Além dos livros, nós temos a limpeza espiritual, onde os nossos magos, eles vão na sua casa pra tentar levar um pouco da paz azul pra ela, entendeu? É. Olha só, você que tá interessado em algo do gênero, se a sua vida às vezes tem algum problema, algum defeito de saúde, de trabalho, relacionamento... Cara, agora você me pegou, velho. É uma coisa que... É alguma seita... Não é uma seita, é simplesmente Deus comigo, eu e Deus, vamos na sua casa limpar a sua casa. Cara, de forma espiritual. Isso tá me parecendo um trote. Não. A Paz Azul, você pode procurar na internet, é uma instituição séria que procura levar paz espiritual à vida das pessoas, você me entende? A Paz Azul. Você quer... Paz Azul. Você está interessado. Não, veja bem, eu estou achando que isso é um trote, cara. Internet, que agora eu ia procurar esse negócio da Paz Azul, mas onde eu tenho não tem internet. Eu acredito no seguinte, eu acho que a pessoa, quando ela não quer receber a palavra de Deus, ela pode estar, na verdade, já conversando com o próprio demônio, entende? Ah, cara, eu tô achando que isso é um trote, velho. Eu acho. Porque, tô achando que deve ser algum trote, cara, porque não é possível. Olha só, você tá conversando com o demônio. Você consegue ouvir a voz do demônio? Eu consigo ouvir a voz do demônio? Eu acho que já tô falando com ele, né? Não. Aqui quem fala é Guilherme, da Paz Azul. Trabalha muito sério, você entende? Você não precisa disso! Você está interessado no meu serviço? Não precisa disso! Você está me assustando agora. Como? Desculpa? Você está me assustando não, agora. Eu não quero te assustar. Eu quero que você não. Aceite a limpeza da paz não. Azul. Não! Eu vou desligar agora e você... Você claramente já tá... Você tá ligado cara, ao Satanás. Você tá falando, eu vi uma voz no fundo aí, cara. Desculpa, isso o quê? Isso está me assustando. Não, eu não... Calma aí. Não teve voz alguma. Teve sim, porque você está assustando, cara. Não, eu sou uma pessoa que tenho muito medo. Eu sou uma pessoa que tenho medo e estou ouvindo uma voz grossa não, de você. Isso... O cara está atrás de você. Não, isso é o capeta que está falando com você. É o Cramunhão. A gente pode te ajudar. É o Cramunhão. Não, a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar, amigo. Cara, não brinca. briga, você tá com medo. Não, não. Na boa, na boa. Não, não precisa. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Não, na boa, tô ficando com medo. Olha, ó, calma. Fica por favor. Você aceita. Você aceita. Que forma de pagamento? Você quer pagar os nossos serviços? Não, cara, eu tô com medo, cara. São... Você tá me assustando. Você liga pra mim pra não, me não, assustar. Não, pra não, que isso? Não, cara? Tem ninguém te assustando, calma. Eu tô sozinho aqui. Eu tô ouvindo uma voz aí. Eu tô sozinho. Na boa, na boa. Você tá me assustando. Eu estou sozinho conversando com você. Não tá, não, velho. Tu tá falando aí, cara. Tentando te vender. Na boa, velho. Na boa. É brincadeira. O que você tá brincando comigo, velho? Na boa. Tentando te vender os serviços da Paz Azul. Não, na boa, velho. Eu tô ouvindo uma voz aí perto de você, cara. Olha só. Na boa, na boa. Olha só. Calma. Fica calmo. Eu vou desligar, cara. Não, fica calmo. Fica calmo. Não, na boa. Quando que a nossa equipe pode passar na sua casa? Não, velho, eu tô escutando aí, cara, alguma coisa aí, uma voz atrás de você. Não! Olha, eu tô ouvindo, cara. Meu Deus, eu tô ouvindo. Olha só, você parece que você tá muito certo da sua decisão. Se você não, quer ficar... Não, pelo amor de Deus, velho, você tá me deixando assustado, velho. Se você na quer boa, ficar com o Satanás... Eu isso não é problema preciso seu. Disso! Eu vou desligar porque eu tenho mais não pessoas pra oferecer o nosso serviço da Paz Azul, não, tá bom? Pelo amor de Deus, cara. Agora você vai desligar, me deixando preocupado. Não! Tenha uma boa noite. Eu tô ouvindo voz aí, cara. Ah, que isso, cara? Que isso, cara? Desliga, oh, para com isso, meu. Desliga, desliga. Desliga. Oi?